meus olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Mas aço um preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância ou maldade da pior, furaram os olhos do assom preto, pra ele assim, ai, cantar melhor. Furaram os olhos do assom preto, pra ele assim, ai, cantar melhor. Assum preto vive solto, mas não pode mais voar. Melhor a sina de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar. Melhor a sina de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar. Assum preto, meu cantar é tão triste como o teu. Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai, dos olhos meus. Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai, dos olhos meus.